Esse cara aqui tá choque no seu sistema. Pai dos índios aqui. Estamos aqui, vamos começar mais um vídeo? Vamos, chama o conto do pai. Então, tu. Mais um hit, joga pra conta do pai. Em breve no cinema pra vocês, a moça arabiana gemendo em português. Ela cavalgou mais uma vez, e se me pedir de novo vai virar minha freguesa. Ô moça, ô moça, bambiei tuas pernas de tanto botar com força. Ô moça, ô moça, bambiei tuas pernas de tanto botar com força. De novo então vem, moça. Ô moça, bambiei tuas pernas de tanto botar com força. Ela cavalga, ela surta, faz o Kama Sutra. Ela cavalga, ela pula, senta aí sua maluca. Ela cavalga, ela surta, faz o Kama Sutra. Ela cavalga, ela surta, senta aí sua maluca. Achei que ia ser fácil segurar, o foda é que ela joga a potranca sem parar. Que garota prendada, safada, insiste na rebola na sequência da botada. Moça, ô moça, bambiei tuas pernas de tanto botar com força. Ô moça, ô moça, bambiei tuas pernas de tanto botar com força. De novo então vem, moça, ô moça, bambiei tuas pernas de tanto botar com força. Ela cavalga, ela surta, faz o Kama Sutra. Ela cavalga, ela pula, senta aí sua maluca. Ela cavalga, ela surta, faz o Kama Sutra. Ela cavalga, ela surta, senta aí sua maluca. E aqui é MG.